Há de ser leve, um levar suave, nada que entrave nossa vida breve. Tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver no afeto. Só viver no afeto. É só isso mesmo.